Um abraço especial pra galera da farmácia do trabalhador Sentir Bem, lá na Farolândia, Aracaju. Bora Toninho, bora Danilo, bora Bonitão. Chama o menino. Ele já viu esse roxinho no seu pescoço. E toda noite você some feito sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto, que outro peixe tá mordendo seu anzol. Ele fecha os olhos porque te ama, até que gosta dele, mas você não ama. E o que tá faltando lá? Tem de sobra em minha cama. Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo, meu amor safado, suado e gostoso. Não tem. Ele não tem. Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo, meu amor safado e suado, gostoso. Não tem. Ele não tem. Por isso toda noite você vem. Antônio o Clone, o homem mais apaixonado. Ele já viu que você faz amor sem gosto, que outro peixe tá mordendo seu anzol. Ele fecha os olhos porque te ama, até que gosta dele, mas você não ama. E o que tá faltando lá? Tem de sobra em minha cama. Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo, meu amor safado, suado e gostoso. Não tem. Ele não tem. Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo, meu amor safado, suado, gostoso. Não tem. Ele não tem. Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu